Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz nesta hora bendita e santa. Devemos suplicar a Virgem Imaculada os enfermos vir curar. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz, para carregar a nossa cruz. Mineirinha me pediu 2 instintos delicados. Eu olhei pra ela e disse: deixe eu vender meu gás. E o instinto eu já comprei, mas o boiadeiro está quebrado. Sucesso, mano, volta aqui. Ah, rapaziada, rebou. Segura o renegado. Segura a rede, ouro, busca a venda. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê. Segura o tchê, segura o tchê, tchê, tchê. O pai não tinha rei. Foi mineirinha me pediu 2 instintos delicados. Eu olhei pra ela e disse: deixe eu vender meu gato. E o instinto eu já comprei, mas o boiadeiro está quebrado. Fala aqui. Do lado tem batu. Olha, o meu burro está salado, foi um beco que encerrou. Atravesso o rio a nadar, mas um beijo, meu amor. Mineirinha, vou embora, eu vou falar com meu amor. Olha aqui. Foi tirar a pedra do caminho, mande varrer a estrada. E deixe tudo limpinho, sereno da mar. rapaziada de Arco Verde é de cá. Quem ama a mulher casada, eu digo porque tem uma que tá morando em meu peito. Me apaixonei por ela, já tentei esquecer. Oh, meu Deus. Devido ela ser casada, eu quero tê-la e não posso. Se ela ficasse viúva ou largasse aquele troço, eu me casava com ela. O mundo era meu e dela, e o céu também era nós. Larguei tudo por ela, negócio de boi, larguei radas e tutela. Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. Enfeitiçado por uma linda donzela, me apaixonei por ela e caí na tentação. Segui seus passos por esse mundo lá fora, cansou de mim, foi embora e me deixou na solidão. Deixei meu gado, meu cavalo e minha serra. Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. Pegas de boi, larguei radas e tutela. Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. Ei, rapaziada, meu caruaru, meu irmão, meu vaqueiro Gilmar da Bacia. Se a rede de ouro buscar pra minha irmã. Eu não pensei que essa mulher fosse assim, fez jurar de amor pra mim, mas foi tudo falsidade. Depois que usou e acabou o meu dinheiro, deixou sozinho um vaqueiro numa da triste saudade. Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela, larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. Pegas de boi, larguei radas e tutela. Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. Se é mais aqui, né? Ração dos campeões. Eu aqui ele tá vindo, irmão. Segura lá, meu irmão. Vai! Hoje jogado pelos bares dessa vida, me entregando a bebida pra esquecer a minha dor. Sem ter amigo, sem patrão, tô desprezado. Sou um vaqueiro a cavalo por causa do nosso amor. Deixei meu cavalo e minha cela. Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. Pegas de boi, larguei jadas e cutela. Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. Ah! Ei, meu papo, meu nome! Bispo Andorcinha na bexiga do barco, meu irmão. Hoje jogado pelos bares dessa vida, me entregando a bebida pra esquecer a minha dor. Sem ter amigo, sem patrão, tô desprezado. Sou um vaqueiro acabado de causa de um falso amor. Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela. Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. Tudo por ela, larguei tudo por ela. Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela. Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela. Pegas de boi, vaquejadas e cutela. Larguei tudo por

Salvador. Se lembrando dos momentos que a gente já passou, dos carinhos que eu te dava, pois melhor que vaquejada, só nós dois fazendo amor. Yeah. Ele pegou a estrada, 20 léguas pra chegar. Essa era a distância que veio nos separar. Pois aquele caminhão que entrou na contramão fez uma vida acabar. Eu não tava esperando quando sua mãe ligou. Disse logo a notícia, nem sequer me preparou. Chorando ela falava, o homem que a gente amava morreu, nosso grande amor. Daquele dia pra cá a minha vida mudou. Tô com medo de amar, não quero mais sentir dor. Prefiro só esperar o dia que Deus mandar pra encontrar com meu amor. Essa história foi um sonho que um dia eu passei. Chorando e suando frio, foi assim que acordei. Do meu lado ele estava, chorei e pra vaquejada nunca mais me pedirei. Para você, meu carregado, que vai para as festas de gado, você que gosta de impedir, minha carregada ciumenta, o seu vaqueiro de ir para as festas de gado, não me peça, vá com ele. E eu vou cantar para você, que irá representar todos os outros vaqueiros aqui marcando presença. Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais apoiar. Não vem mais apoiar, tão dolente a cantar. Tengo, lengo, tengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Bom vaqueiro nordestino, morre sem deixar costão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Recado, sacudido numa copa, desprezado do senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor. É demais tanta dor a chorar com amor. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Meu grande amigo, eu tenho um segredo a te revelar. Eu nem queria dizer, mas resolvi lhe contar. É que a sua namorada, viva e apaixonada, querendo me conquistar. Comigo ela veio falar, segurou na minha mão, me abraçou com carinho, beijou na minha feição, dizendo meu grande amor, vim receber seu calor e lhe ofertar meu coração. Aí eu pedi perdão de tudo que aconteceu, fiquei emocionado que o meu coração tremeu. Dei-lhe a resposta de não, que eu não faço traição com um grande amigo meu. Ela então me respondeu, não faça isso comigo, sou a mulher que ele amo, não mereço esse castigo. Deixa eu ser a sua amada, me leve pra vaquejada e vamos trair seu amigo. Eu enfrentando o perigo da fama de um traidor, resolvi aceitar seu convite sedutor. Parece até ser castigo, perdi meu maior amigo, mas ganhei um grande amor. Me desculpe, por favor, que eu não fiz pra fazer fita. Tomei seu amor pra mim, hoje a meu lado ela habita. Meu coração é fraquinho, mas nunca enjeitou carinho de uma mulher bonita. Meu coração é fraquinho, mas nunca enjeitou carinho de uma mulher bonita. Minha vida é um romance. você de tristeza e de ilusão. Parece que é o destino que me fez traição. A esperança é perdida, e quando eu contar minha vida, dói em qualquer coração. Já amei, já fui amado, já vivi bem satisfeito, já gozei da minha infância, já tirei grande proveito, desfrutei da mocidade, nunca pensei que a saudade vinha morar no meu bem. Uma noite de Santo Antônio, fui dançar em um salão. Lá encontrei com uma garota de uma linda feição. Lhe convidei pra dançar e senti o amor entrar dentro do meu coração. Eu perguntei à garota: você é comprometida? Ela então me respondeu: nunca amei e nem fui querida. Você vem essa amizade e veio trazendo saudades pro resto da minha vida. Após um ano e seis meses daquela amizade da gente, mas o destino não quis que o nosso grande amor fosse à frente. Veio a morte prometida e carregou minha querida, que eu amava loucamente. Um dia eu fui avisado que a garota adoeceu. Fui urgente à casa dela saber o que aconteceu. Naquela hora de aflição, estava com lenço na mão, pegou o lenço de mim. Me falou desenganada, pra mim já não tem mais cura. Sei que vou morar no céu, eu vou viver na sepultura. Se despediu dos seus pais e deu adeus pra nunca mais, naquela hora de amarguras. Comigo eu guardei o lenço e recebi na mão dela, roxo na cor da saudade, bordado em letra amarela. Perdi toda a esperança e hoje só resta a lembrança do amor que eu tinha a ela. É o N-O-R-B, as letras do nome seu. Nunca mais tive alegria depois que ela morreu. Quando de mágoa eu chorava, aí o meu pranto enxugava no lenço que ela me deu. Quando de mágoa eu chorava, aí o meu pranto enxugava no lenço que ela me deu. Oh, mulher ingrata e fingida, não ignore eu dizer todo o mal de minha vida. Já vem do seu proceder, seguiste nos meus encalços com sorrisos e beijos falsos, me deixando alucinado. Meu sofrimento é sem pausa, ô mulher, por tua causa vou morrer embriagado. Embriagado eu percebo que alguns dos meus camaradas me perguntam por que bebo pra cair pelas calçadas. Eu ergo a cabeça e digo, respondo pra os meus amigos, eu não bebo por vaidade, bebo pra desaparecer uma mágoa e esquecer de quem me fez falsidade. Toda minha desventura foi amar quem não me ama, translocado de amarguras, o meu coração reclama. O que mais me diminui é eu lembrar que eu já fui da alta sociedade. Porém, pra viver sozinho, triste igual um passarinho na gaiola da saudade. Minha família comenta, por que vivo desse jeito? Minha mãe chora e lamenta, papai vive insatisfeito. Mamãe vem me reclamando, eu vejo papai me abraçando, já vem a hora eu morrer. Com o rosto banhado em pranto, pedindo por todos os santos pra eu deixar de beber. Quando passo as agonias perante a meus velhos pais, passo de uma garantia, juro que não bebo mais. Quando vejo os namorados se beijando de braços dados, com aquilo eu me incomodo. As saudades dela vêm, pego lembrar do meu bem, peço uma e vou beber de novo. Minha vida é mal vivida por causa dessa mulher, assim vou levando a vida até quando Deus quiser. Quando vai anoitecendo, eu deito a cabeça dizendo, vento me faz um favor. Você que vem do além, me traga lembranças de alguém que já foi o meu grande amor. Triste de quem se apaixona como eu me apaixonei, foi por causa desta dona que eu me degenerei. Muitas vezes estou bebendo, chega a mamãe me dizendo, vai pra casa, filho amado. Eu saio nas ruas romanas, ouvindo o povo atrás gritando, ou quem me apaixonei. Alô, vaqueiros de todo o Brasil, Catuaba com Amendoim oferece essa música a todos vocês. fui buscar um boi de carro que estava na prisão, pra levar pro matadouro a pedido do patrão. Quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou, e o que ele me falou foi de corta coração. Quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou, e o que ele me falou foi de corta coração. Me disse assim, portador, destino triste é o meu. Eu não sei por qual motivo o meu patrão me vendeu. Ajudei a tanta gente, o escravo do roçado, depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu. Ajudei a tanta gente, o escravo do roçado, depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu. Ao lado do boi vapor, o meu primeiro parceiro, só puxava o carro cheio, obedecendo ao carreiro. Na passagem do riacho, me ajoelhava no barro, ou desatolava o carro, ou quebrava o tanoeiro. Na passagem do riacho, me ajoelhava no barro, ou desatolava o carro, ou quebrava o tanoeiro. Quem trabalhava comigo batia por desaforo, cortava meu corpo inteiro com um chicote de couro. Ao invés de me libertar para morrer no cercado, meu sangue vai ser jorrado nas tábuas de um matadouro. Ao invés de me libertar para morrer no cercado, meu sangue vai ser jorrado nas tábuas de um matadouro. Nasci pra sofrer, vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feita esta é muito melhor morrer. Sofrer, vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feita esta é muito melhor morrer. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe adoeceu. Papai fez todos os esforços, comprou remédio e lhe deu. Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade, não teve jeito de morrer. Só ficou eu e papai na maior lamentação. Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão. Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida e me mudaram a versão. We'll be right back.

brasileiro. Eu ligo o paredão, as gatas vem no cheiro. Eu só bebo pitum, que é mania do brasileiro. E a barra continua, não tem hora pra parar. Eu faço o que eu quero, a mulherada que eu mandar. Sobe em cima da mesa e desce rebolando. Vira pitum na boca, a barra só tá começando. E desce outro litrão, e esse já secou. Que toca rei do galho e carcará, rei do alô. E desce pitum, e pitum já pegou. Eu vou pra vaquejada, hoje eu tô estribado. Vou beber e curtir o forrozão rei do gado. Quem manda na parada é carcará, rei do alô. A mulherada quer curtir, com ele eu também vou. Olha que eu vou pra vaquejada, hoje eu tô estribado. Vou beber e curtir o forrozão rei do gado. Quem manda na parada é carcará, rei do alô. A mulherada quer curtir. Hoje eu tô estribado, vou beber e curtir o forrozão rei do gado. Quem manda na parada é carcará, rei do alô. A mulherada quer curtir, com ele eu também vou. Eu ligo o paredão, a gata vem no cheiro. Eu só bebo pitum, que é mania do brasileiro. Eu ligo o paredão, a gata vem no cheiro. Eu só bebo pitum, que é mania do brasileiro. E a barra continua, não tem hora pra parar. Eu faço o que eu quero, a mulherada que manda. Sobe em cima da mesa e desce rebolando. Vira pitum na boca, a barra só tá começando. Desce outro litrão, e esse já secou. E toca rei do gado e carcará, rei do alô. E desce pitum. Bora arrumar o som, é a caloria. E carcará, rei do alô. Eu vou pra vaguejada, tô estribado. Vou beber e curtir, é ao vivo, menino. É rei do gado e carcará, rei do alô. A mulherada quer curtir, com ele eu também vou. Eu vou pra vaguejada, hoje eu tô estribado. Vou beber e curtir, o forró do rei do gado. Quem manda na parada é carcará. Foi, e